Um show de ritmos, energia e alto astral. Essa é a definição perfeita. Sinta a pressão dentro de você. Batendo na concorrência. Os sucessos do momento você curte aqui. Site www.resumodomelody.com.br. É a definição perfeita. achando que é só playboy que vive Copacabana. Os sucessos do momento, você curte aqui. Tá tranquilo. Tá favorável. Vem. Tá favorável. Vem. Tá favorável. Vem. Tá favorável. Vem. Tá favorável. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira cataca, vi pro Madite. Gira no carro, uma bandite. Já dá um paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Hoje tá suave, final de semana. Vilão, tá tranquilo, batendo tá na concorrência. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, o vestido é decalcado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Dá uma olhada nas bandidas que tá com nós. Tá favorável. Os sucessos do momento, você curte aqui. Acesse site www.resumodomelody.com.br. Favorável. Sinta a pressão dentro de você. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira cataca, tipo uma disco. Enrola um cabo de uma bandite. Já dá um paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Hoje tá suave, final de semana. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala, mas tá suave o final de semana. Dá uma olhada no portal. Tá tranquilo, tá favorável. Faz o sinal da Rock hoje. Faz o favor do sinal do Ronaldinho. Tá tranquilo. Vem pra ficar. Bandido pancadão vai te fazer dançar. site www.resumodomelody.com.br. É a definição perfeita. Batendo na concorrência. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. Sinta a pressão dentro de você. www.resumodomelody.com.br. Aqui. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. www.resumodomelody.com.br. Batendo na concorrência. Pegando no meu pé, ah, ah. Pode bater uma real, pode ser que sou tal. excesso, qualidade em dobro. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Na concorrência. Definição perfeita. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Eu também, eu não vi. definição perfeita. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. www.resumodomelody.com.br. Já tá toda armada, tá pronta pra atirar. Ela tá zangada. E as novinhas vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As poderosas vão no tra. Olha a metralhadora. Produção e mixagens. Resumo do Melody. Botando pra cima. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. Novinha. hoje não fiz nada, hoje fiquei na minha. Se é beijo que tu quer, não pode vir pro meu lado. Mas se for outra intenção, vamos logo pro meu quarto. Se eu te deixo maluquinha, doidona, sou Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br.